que eu tenho a dizer. É o que penso, é o que sinto em forma de o que vivi, o que sonhei, o que escolhi, o que busquei. Muito chorei, mas sorri, mas sorri, mas sorri. Eu sorri no final, pois venci afinal. Quantas vezes eu pensei em desistir do ideal que busquei sem cessar, sem cansar, sem deixar de buscar o meu sonho que só posso alcançar. Se lutar, pois a vida é uma só e só. Reclamar não fará eu me sentir melhor. Bem pior que perder é não tentar. Cruzar os braços, ver a vida passar. Ah, quem sou eu pra julgar? Aperto o rec desse MC trabalhar. Escuto o som e o que eu tenho a dizer. É o que penso, é o que sinto em forma de o que vivi, o que sonhei, o que escolhi, o que busquei. Muito chorei, mas sorri, mas sorri, mas sorri. Sorri no final, pois venci afinal. Quantas vezes eu pensei em desistir do ideal que busquei sem cessar, sem cansar, sem deixar de buscar o meu sonho que só posso alcançar se lutar. Pois a vida é uma só e só. Reclamar não me fará me sentir melhor. Escuta o som e o que eu tenho a dizer não é em vão. É o que penso, o que sinto em forma de canção. O que vivi, o que sonhei, o que escolhi, o que busquei. Muito chorei, mas sorri, mas sorri, mas sorri. Pois vence no final, eu venci. Eu venci. E escolhi não desistir, persistir. Estou aqui e pode ter certeza que eu não vou.